Elite CDs decolou ao vivo, chama. Vai. Que situação, hein? Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que existem nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação que se tem direito do pima. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa e realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que o não. Escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, e não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, e não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos se permitir no decolar. Simbora ali. Na, na, na, na, na. Calma, tô aqui. Bora, meu. Eu quero crer num amor, numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa, de realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que o não. Hey! Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, e não há tempo que volte, amor. Vamos nos demitir, que não há tempo que volte, amor. Vamos, que há pra viver, vamos nos permitir. Bora ali! Na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Elite CD decolou.